Delta Center, Lash para decolagem. Mike, esse Delta tem condições de taxar a baixa altura sem interferir com a aproximação no 1-0? Gente, aguarde para a decolagem o Mike Eco Delta. Da 3198, informa o helicóptero iniciando o táxi a baixa altura até a cabeceira 35. Não interfere com a sua aproximação, é um Sierra 76 Circo. Da 3198. Afirmativo, tá? Conheço ao gol 162 zona visual com Airbus 320 nacional. Após pouso do meio ali, mantém cabeceira no zero. Delta livre de decolagem, no site vento 230 graus 08 nós. Que é que o Delta fora do solo às 37. Chame controle 120 decimal 8, vão voltar. 08. 3198 no solo às 37, liberando a direita, chame solo 1219. No 1621, autorizado de colapso no 0 vento 220 grau 099. Autorizado no 1500, boa noite. O Macaco Delta. Meia dois ou no decolador 39, chama e controle 120 decimal 8 mongo. 208, obrigado, bom dia. 1648, autorizado o ANA e decolapso no 0 vento 230 graus 099. Tivo, bom dia, controle. Passando agora 1310 na sua escuta. Bom dia, sobe 360, saída da EL no 621. 360 na DAE. Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, 621. 621, obrigado. Gente, pelo menos você reporta visual para o campo. Despesa do contato radar, vai manter 500 pés até lá? Salvador, prossiga. Matil, só confirma a altitude, eu perdi de novo o contato da aeronave. Afirmativo, o 4307, frequência livre, coordenação local, atento ao tráfego sobre o aparelho do Forte. E ao ingressar na terminal de Aracaju, chama o mesmo lá em 120.3. Nossa, eu tô em 118.95. Romeológica, continue a aproximação, reporte na final da, de 3 milhas da Alma 7. O vento no momento 220 graus 07 nós, altímetro 1096. Da presente em curta aproximação. Pelo Romeológica, ciente, reporte na final de 3 milhas. Alma 648, decolado 241, chame e controle 208, um bom voo. 208, obrigado. Patrulha de Salvador, bom dia, gol, fala bem a 48, decolou na sua escolha. G48 sobe 370, sai da PUCA, vigilância. Fabel, 370 na PUCA, gol do meio, a 48. Controle, é possível coordenar a Prod Print pro gol no 621? Afirmativo, aguarde o 621. Hotel Taxi, prossiga. 3 milhas fora, mantém 500 pés. Triste da frente. Frequência livre. Aproximação para a FBN9, estado informo pássaros sobrevoando à esquerda da cabeceira no site. Acho que o tráfego já avistado. Livre pouso pistão no site, vento 220 graus 079. Aracaju, gol no 642. Aguarde Aracaju, mantenha a proa de Puca no 648. Aguardando Aracaju. No 621, ainda negativo. O bridge mantém a saída no 621. Sem problema, já ainda mantém a proa direita, no 621. Oito ainda negativo, direto do Aracaju, mantenha pro de Japão. Alô, chegou, pé pra dois. Oceana 6140, autorizado ANR de colapso no 0, vento 220 graus, 089. Romeu, Oscar, Solos 4, 5, autorizado livrar à direita. Táxi até o pátio 5, ao estacionar em sequência. Mike X Delta, frequência livre, bom voo até o regresso. Voo no 621 no centro Recife, em 125 décima 1, no bom voo. Voo 1648, centro Recife, 125 décima 45. Quatro zero decolado às 47, chame controle 1208, morro. 208, boa, bom final de semana. Salvador, boa, eu chamei 140, passa 1600. 1140, bom dia, contato radar, boa, nível 250, saída Pouca. Pouca 250, possível Aracaju, certo? Boa de coordenação. A primária confere, alternativa 126, decimal 85. Na sua identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. Autorizado, 1561. Sotera 2561, ONU desça 2000 pés, ajuste 10, ONU 5, autorizado final do ILS X-Way para a pista 10. Desce 2000 pés. Bom dia, senhor. Identificação dessa 4000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 0 no 5. ONU 561, desce 2000 pés, ajuste no 0 no 5, livre da restrição de altitude em TAP. ONU 140, chame centro Recife, ONU 25, decimal 45, alterna ONU 26, decimal 85, quer pedir que tu mantivesse o perfil de saída, bom voo. 2545, 2685, chame ONU 140, obrigado. Estabilizando o Conselho 25 Bravo. Complete, chama a torre em 1118, decimal 95, vão pouso. 295, bom dia. Bom dia, sua escuta. Série 2561, no cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 240, grau 079. Tráfego já avistado, ok, NH 1095. Gente, livre pouso, só confirma o vento? 230, grau 079, 2561. 2561, né? 561, confirme após o pouso, táxi para o pátio C, de autoridade? Negativo, pátio de autoridade. Gente, 2561. Prossiga. Dois Salvador me pede para fazer um questionamento ao senhor. O vento no momento, 230 graus, meia dúzia de nós. Pergunta se você quer aproximar para 10 ou prefere já ir para 28. 10. Gente, mantém então a proa de Duna, descendo 2000, autorizado final do ILS que veio para a pista 10, reposto estabilizado o localizador. Quanto é estabilizado o Duna? Sétimo avião na guarda. No avião, na sua identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada a Bonf. De 561, no solo 58, tem condições de realizar um backtrack e taxar via pista até o pátio de autoridade? Negativo, negativo. Gente, é divisão, por gentileza, 2561. Confirme o vento na final, por gentileza. Gente, 2561. Grata. Azul 4207. Vou fazer o mesmo questionamento para o senhor. O vento que a gente recebe no momento 190 graus, com 7. Porém, o tráfego da Força Aérea Brasileira que pousou agora há pouco, em Embraer 135, informou que recebeu uma componente relativamente forte de cauda. O senhor quer tentar aproximar para 10 ou quer aguardar o Boeing 737 da Gol pousar e avaliar as condições? Informe. Ok. Então, dessa maneira, então, aguardando o gol posando na frente e sudoqueia, a gente segue na aproximação para o zero. Tudo bem então, reduz a velocidade mínima possível, desça a 2.000 pés sem restrições, o ajuste é 1.015. O gol está interceptando o localizador agora, já informa para o senhor as quantidades que ele encontrou, ok? Ok, 2.000 pés, 1.015, reduzindo para 1.000. ILS completo em Dona, tá 6 de proa, 10 de direita por enquanto. Eu no 561, vou ficar com o senhor até o marcador externo. O senhor no externo já me informa novamente a posição, a condição do vento? Positivo. Azul 4207. Tá se ligando? Aguarde. O gol no 561 complete com a torre 18.95. Muito obrigado pela informação, bom pouco. 18.95, continua 6 de proa, 11 de direita. No 561 na escuta da torre. Afirmo. Tá passando, Índia, terra embaixo travada. Dono 561, no livre pouso, pistão no zero, vento agora 2.10 graus, 06, nós, altímetro no 095, tráfego já avistado. Gente, autorizado pouso, voo no 561. No 4207. 4207, prepara o procedimento ILS Zulu para a pista 28. ILS Zulu da 28, 4207. Observa para Golf. Prepara a chegada a Cari, foi na proa de Cari e reporte com a descida. Polo 791. Senhora guarda vetores, curva à esquerda agora. Todos a tração esquerda, proa 170. Limite desta proa, cruzamento da radial 090 do VOR Salvador, aguardando a curva esquerda para interceptar a final do ILS, ok? Sim, melhor para mim, o senhor fica com a sua navegação própria na proa do 361 no gol 791, está autorizada a 4.000 pés. Primeira Alfa, reporte na interseção Oscar. Papa Golf, voa na proa de Cari. Uno 561, solo 04, livre direita, chame solo 1211. Direita, 211. Afirmativo, 1211, 1561. Ok, posamos com 4, então, de bom. Gente, já modificamos a pista em uso para 28. Mantenha a taxa e eco e aguarde para mantente da Alfa, chame solo, que é o 211. Grata, você com ela. A velocidade é a que está do comandante, o 962. no 791 no seu indicado. Aí 200 para 210 nós, no momento 140. Ciente. Bom dia, November Alpha, reporte alinhado pelo Tana Cabeceira no site. ILS Zulu para a pista 28, Oscar Papagô. Após passar Mike X Delta, mantém as condições visuais, vendo para o outro farol de Itapuã, reporte para a descida. Controle, consiga o número da aproximação do azul? O 4207? Isso. É o número 1, não. Podemos aproximar visual, já. Visual com 28. Ok, então. Prossegue visual, meio próprio, chama a torre 1895, bom pouso, 4207. 1895, visual, 4207. De November Alpha, autorizado de colapso no 7 vento 240 graus 079. S2 mil pés, está autorizado a final da ILS X-Ray para a pista 28. Ok, autorizado a final do X-Ray, o gol no 7 vento. Foi Salvador, boa tarde. Bom dia, azul 4207. Azul 4207, continua a aproximação, tráfego ainda 9 estado. Reporte quando visual com campo, vento 220 graus 08 nós, altímetro 105. 105, vai encaixar no final da 28. Ciente, 4207. 4207, já avistado, confirma embaixada travada? Afirmativo, baixada travada. Ciente, livre pouso, pista 28, vento 190 graus 08 nós. Livre pouso 28, 4207. Índia November Alpha decolado aos 09, mantém a vertical do farol de Itapuã com curvas pela direita, 360 pela direita e aguarde para o ingresso no circuito da Unosite. A gente prossegue para o farol de Itapuã com curvas pela direita, aguardando o reingresso no circuito em Índia November Alpha. Salvador, bom dia, eu próximo ao ponto de espera da 28, está pronto. 3179, mantém o ponto de espera da 28. 3179. 4179, copiou a torre? Copiou e protegeu, tá mantendo, pegou uma espera da 28, tá? 3179. 864, bom dia, senhor, identificação, desse o nível de voo 120, 120, chegada Cari. Ele pôs na 28, 4207. Mantenha o perfil da chegada, após da El, seu voo Serra Vitor 362, após da El, inicialmente desce 120, ok? Tema 864. Após desvios, voa da El. Dona 79, Aninho mantém cabeceira 28. Prepare-se para uma decolagem imediata, 3179, copiou a torre? Copiou, ali mantém a 28, 3179. Aceptando o lote, o gol 1791. 1791, complete a aproximação, chama a torre Salvador, 118, 1995, com pouso. 295, obrigado. Torre, o gol 1791. Bono 791, não continua a aproximação, reporte 5 milhas fora, baixado e travado, altímetro no 095. Está com 2 milhas para o 364-791. Azul 4207, solo zona 1, livre na Charlie, chame solo em 12 zona 1. Sente, aguarde pista livre. Sente. 3179, informa um tráfego, vou manter na frente de causa, farol de Itapuã, a 1 no meu pé não interfere com a sua decolagem. Autorizado decolar, pista 28, vento 220 graus 099. Decolagem 28, centro do traço 3179. Bom dia, boa novela, 94, ponto de espera. 0094, mantém ponto de espera. Não, negativo, voa da El, temos tráfego decolando na saída da El. Se eu voar 62, você vai acabar conflitando com o tráfego. É, está reduzindo mais. Bono 791 no livre pouso, pista 28, vento 220 graus 099, confirme baixado travado? É baixo travado, sim, o Bono 791, reposta aqui, um vento de cauda de 5 nós, deu mais próximo na vez, aí tá cruzando meu pé. Sente, Bono 791. 0620. Mantenha pronta 2000 pés, confirmando, decolado, Bono 4, chama em controle, 120, decimal 8. 208, mantendo a proa 3179. Trulli, boa, tanto 3179, passa 6200. 3179, bom dia, contato radar, só mantenha nível 320, mantenha o rumo da pista até cruzar 2000 pés, após direita na proa de Dael, livre da restrição na subida. Sente livre das restrições, após 2000, voa Dael, 3179. O 962 está livre descida até 3000 pés, ajuste de altímetro no 095. Até 3000 pés autorizado, 1095 é o ajuste, voo no 162. Era 94, Anima, tem que abrir o 28. Anima tem 28, voo 1094. DF-510, Mike Excel, fique atento ao tráfego, fazendo circuito visual na pista 17. O tráfego, no momento, está fazendo espera na vertical do farol, está com a 1 no meu pé. No solo zona 5, mantente da Alfa, chame solo 211. No 094, autorizado a decolar, pistola 0, vento, correção pista 28, vento 220 graus 069. Após a decolagem, mantenha a proa até 2000 pés, informa um tráfego mantendo 1 mil pés na vertical do farol de Itapuã. Livre decolagem pista 28, após mantenha a proa até 2000 pés, sente o tráfego 1. Comandante, só após da El, a proa de brisa presente, visados conflitos diretos com as chegadas, ok? sem problemas, mas se puder coordenar após dar, eu vou abrir, a gente agradece. Já não vai melhorar na escuta? A sua escuta. Visual com o tráfego decolando da 28, MOG 737. Afirmo. Tem como prosseguir com base pela direita da 17? Afirmativo. Sente em November Alpha, parte final da 17, livrando, correção, parte livrando, eixo final da 1028, tem o ar de instruções. Reporta livrando o eixo 1028, aguardando instruções em November Alpha. Gol 1094, decolada 17, não encontrou nenhum 2028. 208, gol 1094. Puder até a parte na vertical do farol de Tapuã. De Salvador, bom dia, gol 1094, pessoa da Momo, passa 2300. 1094, bom dia, contato radar, só 370, saída da Momo. 370, perfeita Momo, 1094. Dia 9 Amaral, confirma então, faz é pouso final ou toque remetido? Pouso final, senhorita. Tente em dia 9 Amaral, tráfego já avistado. Livre pouso, pista 17, vento 210 graus 089. Livre pouso 17, em dia 9 Amaral. A 4 vai abandonar a chegada, só um pouquinho à direita devido à formação. Está livre agora até 3 mil pés, a Forte Zios reassume Cari, o gol no 864. Ei, 1500, 3 mil, Forte Zios, Cari. Bridge da presente. Quando Bridge, graça 3179. Bonono 62, desce a 2000 pés, autorizada final da IRS Zulu para a pista 28, reporte estabilizado no localizador. Mantém o perfil lateral da chegada. Perfil lateral mantendo, descer até 2000 pés, autorizado IRS Zulu da 2 pés. Bonono 62. Delta afirmativo, reporte livrando o eixo final da 1028. Agilizando por gentileza, tem um tráfego a 10 milhas da final da 28. Glide, comandante. Positivo. Ok, ciente. Chama é torre 118, décima 95, com pouso. Novo. Posso ser apagou? Acho que o Papa Golfo continua a aproximação, reporte 5 milhas fora, vento 220 graus, 099, altímetro 1095, aguarde autorização de pulso. Novo. Fez 1179, chama o sensor Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, alterna 3179. Delta. Macaco Delta, ciente, cheque trem, livre pouso na pista 197, vento 230 graus, 06, nós confirmando, farão um pouso parado na cabeceira 197. Macaco Delta, pouso parado na cabeceira 197, base tem bastante travado, Macaco Delta. Ciente, Macaco Delta. W82, bom dia, sem identificação dessa 4 mil pés, livre de restrições de altitude na chegada CAR e ajuste no 095. Continua a aproximação, informa um helicóptero Sikorsky realizando um pouso parado na cabeceira 97, não interfere com sua aproximação. Bom, está completamente visual, teria condição de pousar na 197 sem espera, aguardando o helicóptero? Afirmativo, vai ingressar na perna do vento da UNOSITE para aproximação? É possível, vou prosseguir agora pela perna do vento da 10, aguardando o pouso do helicóptero. Em seguida, uma base normal para a 107. Gente, reporte no Través Norte da Torre Salvador. Vai reforçar, está a mil pés agora. Agilize a base, informa um Boeing 737 a 10 milhas da aproximação do 28. Ok, vamos agilizar então. Delta Solo 24, livre à direita, taxa total parte 4 ou estacionário em frequência. Ativado aí, Alessio Zulu, ou no 162, não sei. Mono 162, torre 18, decimal 95, bom pouso. 18, 95, obrigado. Oh, boa noite, 64, está com a referência, é possível falar para o 164? Sinal, estabilizado LS da UIS, Zulu, da 28. 1962, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo Charlie 472, aproximando da final da 17, ingressando na perna do vento da 10, não interfere com a sua aproximação. Vento 1962. Papa Golf, setor norte da torre, trem baixado travado, girando sinal. Acho que apagou o suficiente, tráfego já avistado, check-trem, correção já baixado, travado, livre pouso. Puxa, no site, vento 220 graus, 099, agilizando, por gentileza. Golf, agilizando. Uno 62, check trem livre pouso, pista 28, vento 2, 10 graus, 08, 9. Baixa, checado, tem livre pouso na 28, no 162. Apagou o sol aos 2:30, confirme empate. Gente, livre direita, estacionário em frequência. Bom dia, sem identificação, desse é o nível de voo 0620, vigilância, chegada Cari. Cari 6200, gente, possibilidade de executar o ILS X-Ray? Afirmativo, vamos manter o perfil lateral da chegada até Dael após na proa do 362, ok? Afirmo, trato. Zulu 4082 vai na proa de Cali. Proa de Cali, Zulu 4082. Livre na Charlie, à esquerda, em chame sol 1211. Solo 211, 1-1-1-1-2. Tudo bom? Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite. 64, sinal de 5 milhas, embaixo travada 28. Bom, 1864, continua a aproximação, tráfego 69, estado QNH 10, 15, aguarda a autorização de pouso. E aguardando. Livre pouso pista 28 vento 220 graus 10 no. Pouso na 28, boa noite, 64. Quatro zero oito dois, desce 3 mil pés, ajuste 0 no 5. Chame a 200, desça 4 mil pés, foi na proa do Serra Vitor 362. Desce 4 mil e 15 no ajuste, proa do 362. Roger.